我试试。 Todo ser vivo por medio de uno para los lugares que se quedan. Jet autorizado no Laguna 2 para 2, Cruzeiro, a gente nós já vamos 5, autorizado o ILS, a escolha aqui com 0, está estabilizado. Azul 4082, completo final de condição, Salvador 118295.

descida para 2, no César, e vista no 0 no 5, segue para o número 2 na aproximação. Autorizado a alerta, descida, vista no 0, recalque estabilizado. Com 1962, deixa a via para o nível 050. Cedinha, boa noite, ano para o nível voo 050. Atlético, nós estamos sobre 118, decimal 95.